Naquela tarde ensolarada eu tive partir, com uma mala cheia de sonhos e um brilho no olhar. Prometendo voltar, mas a distância fez você sumir. E eu fiquei aqui, com o coração a chorar. Lembro do teu abraço e do chu que me deu. Cada palavra que você sussurrou e o amor que eu conheci. Mas agora o silêncio preenche espaço. A saudade me consome sem ter por você aqui. Amor, eu sinto a sua falta, a tristeza é uma. As ondas da saudade vêm e vão, não consigo me acalmar. Você foi embora para estudar e eu fiquei a sonhar. Com o dia que você volta e o nosso amor vai se encontrar. As noites são mais longas sem teu calor. E a lua parece chorar, refletindo a minha dor. Cada canto da cidade, cada rua que eu passo, lembra você e a nossa história que ficou no espaço. Lembro do teu sorriso, jeito de olhar, da promessa de um futuro que agora.